adora, passa raiva, nunca vi. Eu queria te entender na boa. Faz o que quer e o que não quer de mim, até em assunto nada a ver. Você quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça. É, eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar naquilo que você mais gosta. Hoje você vai sentir na pele o que passa raiva. Vou dar o meu melhor na cama de pirraça. Quando cê for virar o olho, eu vou parar só pra castigar. Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça. No rumo do seu quarto, hoje eu arranco telha. Quando cê for virar o olho, eu vou parar só pra castigar. Bebendo e chorando não, só bebendo, porque chorar é pra quem não bebe. Praças e paixão. Portal do Arrocha. Até em assunto nada a ver, você quer me provocar, quer me fazer ciúmes e graça. É, eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar naquilo que você mais gosta. Cê vai sentir na pele o que é passa raiva. Vou dar o meu melhor na cama de pirraça. Quando cê for virar o olho, eu vou parar só pra castigar. Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça. No rumo do seu quarto, hoje eu arranco telha. Quando cê for virar o olho, eu vou parar só pra castigar. Hoje cê vai sentir na pele o que é passa raiva. Vou dar o meu melhor na cama de pirraça. Quando cê for virar o olho, eu vou parar só pra castigar. Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça. No rumo do seu quarto, hoje eu arranco telha. Quando cê for virar o olho, eu vou parar só pra castigar.